usou. Eu quero me casar com você, está na TV. Fatura milhões num BBB. Sempre que eu vou me deitar, eu vejo o meu nome brilhar. Mas sinto que se estou com você, eu tenho paz. E o que eu vou fazer se eu quero muito mais? Eu quero muito mais. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Quero sentar no sofá do jogo. Eu quero me casar com você.